Estamos no ar. Desculpa. Cara, isso é um absurdo, mano, cara. Ninguém respeita. Ninguém respeita mais. O cara tá comendo biscoito. Cara, ninguém respeita, não, velho. É um absurdo. Isso é uma tentativa de gravação pro Hangout. Depois de uma briga aí, a saída do jogo. Aqui estamos na mesa. Estamos ao vivo, Aranha. Rodrigo Leonardo. Cara, eu não sei por que você tá perdendo tempo fazendo apresentação, cara. Ninguém se importa com isso agora. Ninguém que se dane, cara. Vai ter o nome lá na descrição. A gente tem uma página. Quem quiser procurar, procura. Quem não quiser, que se dane, cara. Eu quero que ninguém veja, porra. Mano. Rapaz, tá a galera entrando e saindo da conversa direto, hein? Então, e tem uma pessoa gritando no fundo, alucinadamente aí, velho. É o Thiago, velho, que tá apanhando. Não tem ninguém aqui. Ah, tá. Eu tô quieto no quarto. É a mãe do Hugo que tá dando esporro nele. Não, ela tá dando esporro no Rodrigo mesmo. Então é a TV que tá ligada. Sua mãe tá falando comigo, né? Hoje tem. É. Então, cara, então, ao vivo, ao vivaço. Beijo, mamãe aranha. Meu Deus, Deus. Ah, quer me conhecer? Vai... Quer me conhecer? Me manda um WhatsApp, velho. Pô, tá fora. De preferência com. Preferência com nudes ainda. Continua, cuidado, Thiago, continua. Cuidado, hein? Lembra que teve pra um menino. Cara aí que mandou um. Nude aí pro outro cara aí do podcast rival. Opa, não sei nada. Gente, estamos ao vivo, vamos continuar, gente. Aí gamou, né? O cara gamou e pegou o outro. Deixa quieto. Olha só. Pras meninas aí, ó, é 6798. Ah, desculpa. O Zé não vai deixar ninguém falar, velho. Vocês sabem disso, né? Olha quem fala. Round 1, fight! Cala a boca! Cala a boca, ô Thiago, bota o Hugo no mudo aí, velho. Ó, exatamente disso que eu tô falando. Aí, bota o Thiago, o Hugo também, Thiago. Bota, vamos só nós dois falar, deixa eles dois escutando aí. Não, o Hugo tem que ficar online, cara. Olha só, a gente tem essa proposta já há algum tempo, originalmente para falar do canal Locomotion e dos animes que passavam na Locomotion. Ao contrário do que a maioria pensa, que é a entrada dos animes no Brasil, era a Manchete, que a Manchete começou tudo. Na verdade é assim, quem acompanha, né, porque na verdade animes e mangás você já tinha desde 1960, 1970, a cultura japonesa sempre teve presente, né? Mas, desde Nationario Kido. Sim, assim como o próprio Akira, como teve também o Speed Racer, teve o Zillion, né, mas o boom, vamos dizer assim, no Brasil foi em 94 com Cavaleiros. A Manchete basicamente passava Cavaleiros do Zodíaco e era isso. Cavaleiros do Zodíaco em loop, repetindo, a saga chegava no meio da saga, eles voltavam pro início e repetiam de novo. Aí chegava no meio. A Casa de Leão, no episódio 22. Aí chegava no meio da saga, eles retornavam ao início e iam de novo. Além disso, paralelo que a gente tinha a opção. A alternativa era a Locomotion, que na época era fornecida pela TVA, né? Aqui no Rio tinha TVA e mais para o Brasil, para uma abrangência nacional, tinha a DirecTV. Aqui no Rio de Janeiro a gente tinha uma fornecedora de TVA por assinatura, que era a TVA, e a DirecTV que era iniciou, mas TVA era cabo e DirecTV iniciou essa tecnologia de TV por satélite aí, etc. Então a DirecTV e a TVA tinham esse canal Locomotion, que basicamente eram desenhos estranhos e assim, mais undergrounds e mais tarde animes. Durante os primeiros anos da Locomotion, ela não tinha muito destaque não, era um canalzinho assim, porque o custo da TV a cabo era muito pouco alto no Brasil, né? Então a programação, a grade era inchada com canais irrelevantes, né? Como acontece hoje aí com um monte de canal que ninguém assiste. Eu na verdade não... Fui pobre, né? Fui um desses que não tive TV a cabo, né? Durante muito tempo. Fui ter agora, tem 10 anos. E o que acontece? Não assisti a Locomotion, mas pelos meus estudos otakus, poderia dizer, sei lá. Eu acho que alguns, pelo menos, eu já ouvi falar. Alguns eu acompanhei pelo menos um mangá, entendeu? Mesmo, e olha que eu sou da velha geração. Mas muito foi assistido, muito do que foi passado lá, eu pelo menos já ouvi falar. Então, cara, então nos primeiros anos da Locomotion, no primeiro ano, assim, primeiro, segundo ano da Locomotion, ela fazia aquela linha, né, de canal pra família. Ou seja, passava um ou outro... era uma coisa mais tipo Cartoon Network, Nickelodeon, Fox Kids. Era mais um canal dessa linha, né? Então tinha desenho do Conan, aquele desenho que o Conan não mata ninguém. Tinha as Tartarugas Ninja, tinha os Visionários. Então era uma programação mais pra criança. Os desenhos da Locomotion, os animes da Locomotion, eles começaram, eles foram entrando na grade gradativamente. Então, os animes da Locomotion na época foram sendo inseridos gradativamente na programação, na grade de programação. Eles tinham um anime chamado, um dos primeiros que eu vi, né? Era o Barão Vermelho, o Red Baron, Evangelion, e tinha o Caçadores de Elfos, né? Vocês vão achar por um nome em inglês aí. Skyfoy, coisa assim. Não, é Who Hunter, to Hunter Elves, um bagulho assim, era mais ou menos assim. E tinha um que era muito maneiro, que era o Blue Seed, Cliffhanger, Night Sabers, tinha uns animes meio obscuros, além dos desenhos americanos que passavam. Por exemplo, teve um filme que teve uma adaptação com a Charlize Theron, velho. Adaptação horrível, mas ela veio de um anime que o nome me fugiu agora. É bom mesmo. Pô, esse é foda. Não, cara, o anime, o desenho, ele não era um anime, né? Ele era um desenho americano mais estilizado como anime. Mas assim, ele tinha até um conteúdo meio adulto, assim, cenas que insinuavam sexo, de sedução, essas paradas. E passava na Locomotion nessa época, cara. Só que eu... Passava de meio-dia? Cara, porque eu tenho uma lembrança. Eu tenho uma lembrança do. Tem Shin-Yu. É o Ian Flux, cara. Não, é o Ian Flux. Esse que teve uma adaptação com a Charlize Theron era Ian Flux. Ela de cor é foda. Esse dos Caçadores de Elfos era o 12 Rurante Elves. Então, cara, então tinha esses desenhos mais obscuros americanos, como o Ion Flux. Depois, já quando a Locomotion estava consolidada, já, aí começaram as grandes produções, que eram Evangelion, Cyber Teen, Akihabara, Cowboy Bebop. Passava, olha só, desses americanos passava The Critic lá, que vocês também não vão conhecer. Passava Passava o Bob Margaret, e o início do South Park no Brasil foi no Locomotion, cara. E tinha um chamado Duckman também, que eu achava meio sem graça, mas começou lá. Logo depois do Locomotion, da era de ouro do Locomotion, a Locomotion meio que se transformou e virou Animax, né, cara? Depois o Animax morreu, virou Sony Spin. Teve essa. Não foi ao contrário, não? Não, foi o contrário mesmo, Animax e Sony Spin. Isso. Aproveitando esse gancho aí para apresentar a Locomotion, quem quiser busca as histórias da Locomotion aí no Google, vê na grade de programação os animes que passavam na Locomotion, que tem muita coisa, se não a maioria, que é muito mais interessante que essas porcarias que passam hoje. Por exemplo, se você pegar o anime completo do Cowboy Bebop, vale muito mais a pena que você assistir Dragon Ball Super, por exemplo. Qualquer coisa vale mais que assistir Dragon Ball Super, inclusive. Então, o objetivo de apresentar Locomotion, esses animes antigos, é justamente esse. Só que teve essa parte underground pra galera, que nem o Rodrigo, o líder, tava explicando, entendeu? Bem underground. E, assim, bem underground mesmo. Desses animes da Locomotion, alguns, recentemente, teve os mangás lançados pela JBC. Eu vou falar três, que é o Burn Up Excess, que é do mesmo autor, né, que é do Ogrid, que é do mesmo autor do Eggear, que está tendo seu mangá finalizado pela Panini. Teve o Evangelion, da JBC, que ele lançou que ele pegou a continuação da Conrad e lançou em duas versões. Teve Cowboy Bebop, que esse que, meu, é muito raro encontrar alguém que não conheça. Teve o seu mangá publicado de forma semanal pela JBC em 6 volumes. Uhum. E o pessoal do, e a minissérie do Saber Marionete, que foram 5 volumes também lançados pela JBC. Então, fora desses, você tem também o Lupin 3. E o Lupin 3, vira e mexe, ele tá fazendo filmes no Japão, é super conceituado no Japão. E se a minha memória não falha, ele tá fazendo, eu não sei se é um filme ou mais um filme em crossover com Detetive Conan, que é um mangá também super conceituado lá no Japão. Então tá, não vai falar e fala. É. Oh, falando em Cowboy Bebop, esse, caso você não conheça, é o famoso anime que dizem que acabou com toda a testosterona do Japão, não é? É, por que você diz isso? Porque depois daquilo tivemos Cavaleiros do Zodíaco, tivemos Sailor Moon... Não, filho da puta! Não, Cowboy Bebop é depois. Cowboy Bebop é depois. Mas Sailor Moon foi feito pro público feminino, cara, sério. É. Sei lá, cara. Eu, particularmente, não conheço nenhum cara que tenha assistido Sailor Moon. Ó, Cowboy Bebop é de 99. É, Cowboy Bebop é recente pra caralho. É. Não tem 10 aninhos. Naruto é de 99 também. Pois é, acabou com todo a testosterona de Naruto. Por isso que virou essa viadade que é hoje. É, Dragon Ball. É. Então assim, né, muitos mangás underground, né, que nem o líder mesmo falou, principalmente Evangelion, o Evangelion que ganhou um status, sei lá, vou dizer cult, mas não era essa palavra que eu queria dizer. Foi justamente por causa da Locomotion. Tanto que eu assisti o The Death and Rebirth, que eu acho que é um resumo da série, né, que foi de 26 episódios, eu assisti em VHS. Então o Evangelion tem esse status no Brasil que tem da Locomotion. Ah, cara, o Evangelion, por muito tempo, junto com Akira, o Evangelion foi considerado o Watchmen dos animes, né, cara? Sim, sim. Só porque o cara comia a própria mãe? Caralho, velho. Que isso? Não era? É, no Evangelion tinha esse negócio. O cara era apaixonado pelo clone da própria mãe, não era isso? Ah, não, mas aí não tem nada a ver. Clone? Aí não dá nada, né? É, cara, olha só, dessa época da Locomotion, cara, a gente, ó, eu posso indicar pra quem quiser dar uma olhada, uma procurada depois. Tinha o Amegami-sama, que eles traduziram e era alguma coisa como Oh My Goddess, que é Oh Minha Deusa. Sim, foi muito na época dos anos 90, 2000. Você lembra desse, né? Na verdade, o Oh My Goddess é de 97, né, cara? Ele teve 26 episódios, ele não durou muito, não. Era aquelas outras jovens, né? Isso. Ainda me Otaku? Falava direto dele. Isso. Ainda nos anos 90 a gente teve Bucky também. Aí Bucky esse já era Bucky. Esse Bucky é Band Kids, cara. Mas passava pois na. É. Mas passava na Locomotion, cara. Na Wikipedia não tá falando isso. Aí sim, a fonte mais segura do mundo, né? Wikipedia. Bom, aí eu sei que Bucky eu lembro lá no Band Kids da Kira. Olha, Cowboy Bebop, que a gente já falou também dessa época, é muito bom. Cowboy Bebop é sensacional, cara. Eu lembro de um também. Eu já era. Mas que desenvolva, velho. A gente tá falando aqui. Você quiser, você procura e vai assistir essa bosta, cara. Eu vou ficar contando história? Eu não sou o Wikipedia aqui, pô. Eu sou o Wikipedia. Conta o final do. Conta. Dá spoiler do último episódio. Desagradável aí. Cara, vocês assistiram Hunter vs Hunter? Não assisti e não li o mangá. Hunter o mangá tá parado também. Hunter era bom também, cara. Chegou a passar na Locomotion também. Assisti um episódio na Rede TV só. Eu só queria ver que se a minha memória não falha. Cara, olha só. Presta atenção que agora o bicho vai ficar bom. Se a minha memória não falha, o Naruto chupinhou uma cena da luta do Naruto contra o Neji no torneio que foi chupinhada totalmente para no filme do Cowboy Bebop. Exatamente. E não é uma cena, não são muitas cenas, velho. Se você fizer. Uma tava muito assim explícita. Se você fizer uma busca dessa aí, específica no Google, dizendo cenas copiadas Naruto, você vai achar uma penca, uma renca de cena para. Que Naruto reaproveitou pra. Quem que tá mandando parar, porra? Cala a boca, Zé. Olha só, vocês lembram de Guerreiras Mágicas de Rei Earth, cara? Puta SBT. Merda, olha, você é fiado. Caralho, que SBT gosto, passava gosto. Mais ou menos 6:30 da manhã. Locomotion também passou na Locomotion isso, cara. Eu não lembro não, cara. Eu tô falando, você, é o que eu falo. Mas os animeiros aí do Brasil falam que, ó, oh, eu assisti tudo da Manchete, eu vi não sei o que lá, mas na Locomotion mesmo que interessava, não, eu sei que era mais um público direcionado pra quem tinha TV a cabo, essas coisas, mas assim, cara, eu era mulher. Moleque, e a gente pirateava cópia de OVA de Dragon Ball. Dragon Ball Z em videocassete, cara. A gente dava o nosso jeito, a gente corria atrás. Hoje em dia vocês têm internet que vocês podem ver tudo, mas antigamente o que não passava na Manchete, um colega ou outro nosso tinha visto em algum lugar, ou comprou uma revista, ou alguém viajou pra fora do país e trazia uma revista importada, exportada na verdade, né? Trazia alguma revista, alguma informação, algum anime novo, trazia pra gente e a gente corria. Tinha uma galera que trabalhava com isso viajando. E gravava essas paradas de TV aberta mesmo no Japão e trazia pro Brasil, cara. Eu assisti muita coisa do Dragon Ball com áudio original em japonês e legenda em inglês, velho. Ai, mas era... vamos falar do Dragon Ball. Não, não, Dragon Ball. Não tô falando Dragon Ball Super nem Dragon Ball Z, não. Mas um Dragon Ball original. Mas a gente assiste. Tá. A gente assiste. Pessoas que acabou com o GT em inglês, né? Corrigindo em inglês. Em 97 mesmo. Então, cara, pô, acabado com o GT, ponto. Não devia nem ter começado. Pra mim tá ótimo, tinha que acabar mesmo com aquela merda do GT. A única coisa boa do Dragon Ball GT era a abertura. Desde o dia em que eu te reencontrei, me lembrei daquele lindo lugar que na minha infância era especial para mim. Quero saber se comigo você quer me dançar. Se me der a mão, eu te levarei. Cada um. Vai cantar a musiquinha. Caralho, só tem viado nessa porra. Deixou meu coração. Olha só, outro. Outro. Cala a boca. Eu vou terminar essa chamada aqui porque não tá dando, não, velho. Continue, amado mestre. Dessa época também, cara, tinha um muito bacana chamado Love Hina. Love Hina, eu passava, eu vi um episódio no Play TV. Tá vendo como é que vocês assistiram um monte de coisa e estavam dando chile? Vocês assistiram Monster? Qual que é esse? Cara, que é Monster Rancher? Não, que Monster Rancher é o cacete? Monster. Cara, Charlize Theron? Cara, caraca. Thiago, tira ele, Thiago. Eu não tô aguentando não, velho. Cara, Monster é um dos animes mais sensacionais que eu já assisti na minha vida, cara. É de 94, teve 74 episódios e quem puder, corre agora e busca isso aí nos Pirateflix da vida aí que vai encontrar e não vai se arrepender de assistir isso, cara. Não tem, já que se eu não me engano, a Conrad lançou, só que eu não lembro se ela lançou completa. E depois a Panini lançou de forma completa. Como a Panini não paga nós? Qual aquele site que mangascans.com.br? É esse que a gente tem que passar. Foda-se a Panini. Só quero deixar claro que eu não compartilho da opinião dos meus colegas, então, por favor, não metam processo no meu cu. Ai, mas Monster é preto e branco. Cara, ai, Cavaleiro do Zodíaco também era anime preto e branco. O anime é colorido, seu burro, de Monster. Não, mangá colorido. O mangá era preto e branco. Ah, tá, desculpa, é que eu achei o mangá, aqui. Tá, vamos ver anime. Ô, vamos falar logo de Akira, que é o único que passa lá que eu realmente conheço. Cala a boca, cala a boca. É, dessa galera também que vocês conhecem, o Hana Meio, que todo mundo conhece. Pô, mas esse pode falar, porque o monólogo é do Rodrigo. O Saber Marionette J e logo depois o J2X. Tinha o X, né? O X da Clamp, que mangá e depois virou anime também. Mas antes do X, a história dos protagonistas do X, né? Dos antecessores de X, tem um anime que conta essa história antes, cara. Eu tinha até comentado com o Naldo e eu vivo esquecendo o nome dessa parada, desse anime. Era uma parada de uns dragões. Eu vivo esquecendo o nome e o Naldo sempre me lembra, mas. Depois a gente. Não tá aqui, então tchau. Toque o Babylon, exatamente. A JBC pra mangá em 7 volumes. Viu? Pra quem tiver dúvida, ó, mangá baixaranimes.com.br. baixaranimes.com.br aqui, ó. Tem Monster, legendado, AVI, tá? Qualidade 10 de 10, tem o torrent lá, só procurar. É, Monster é foda, muito. Baixa isso agora, velho. Assiste que você não vai se arrepender. Já entrando aí na época da Manchete, ou dos animes que eram abordados pela Manchete, eu lembro muito de Shurato, cara. Até hoje eu não consigo entender como é que Shurato teve tão poucos episódios assim. Eu quero uma cópia barata dos Cavaleiros do Zodíaco. Não era, cara. Não era cópia. Tinha todos os bonequinhos do Shurato. Tinha nada a ver com Cavaleiros do Zodíaco, cara. Então os caras, eles não usavam armadurinhas? Cara, vocês só... Ai... Cara, todo mundo usava armadurinha, cara. Você fala isso, depois você de dizer... Depois Cavaleiros do Zodíaco começaram. É você dizer que todo super-herói usa uniforme, cara. Isso é absurdo, não tem nada de churar. Usa capa. É tudo cópia, usa capa. Superman. É tudo cópia da sua mãe. Aquela velha murcha. Tudo bem, cara. Cavaleiros iniciou um conceito, mas só porque ele iniciou um conceito eu vou copiar... Não é conta, cara. Pode considerar. Foi o que o criador de Shurato pensou. O cara criou um conceito, vou copiar. Ah, cala a boca, velho. Não só fala mesmo. Shurato só trocou a mitologia. Não, Shurato era muito fantástico e Shurato era muito mais profundo que Cavaleiro Zodíaco, velho. Cavaleiro Zodíaco era uma. Cara, Cavaleiro Zodíaco era uma droga, velho. A gente gostava desse troço porque a gente era criança burra, velho. Eu discordo. O Shun, ele entrou bem profundamente dentro do Yoga, mais profundamente que o Shurato jamais entrará. Não, piada original essa, hein? Ninguém nunca usou, hein? Ah, mas isso aí é fora, sei lá, cara. Tipo, não dá pra você considerar cópia, cara. É que nem falar que não pode usar super-herói, não pode usar capa, porque, sei lá, quem que foi o primeiro super-herói que usou capa? Superman. Quem foi especialista? Superman. Ah, é, tem até a música. Não, esquece. É, então, vai falar que todo super-herói que veio depois é cópia porque usava capa? Também é assim, né, porra? Cara, ainda nessa, né, mantendo aí essas. É, a questão do Manchete, Locomotion e início dos animes, talvez o melhor deles, né? Eu, particularmente, posso falar que foi o melhor que eu assisti, e o Hakusho, né, cara? E a dublagem de o Hakusho deixou o bagulho melhor do que ele era, velho. Apesar de Cavaleiros do Zodíaco aqui no Brasil ser muito ovacionado por causa de sua dublagem, Da sua dublagem errada, que era os Cavaleiros. Vai reclamar da dublagem de Yu Hakusho. Calma. Yu Hakusho não, Cavaleiros. Cavaleiros, caralho. Nossa. A minha velocidade. Porque vinha do espanhol. A minha velocidade da luz é mais rápida do que a do outro cara. Tinha. Mas tá certo, o maior problema não. Espanhol. É, o japonês é bom. Só pra concluir o que eu tava falando, apesar de Cavaleiros ter toda essa mitologia sobre a dublagem nacional... Dublagem. Cala a boca, Zé. O Hakusho, eu também concordo que foi a melhor dublagem já feita aqui no Brasil. O Yu Hakusho era a Gota Mágica? Se eu não me engano, a primeira vez não era. Não, cara. Yu Hakusho foi dublado no Rio de Janeiro. Gota Mágica era de São Paulo. O Gota Trágica. Eu acho que o Hakusho foi Herbert Richards ou outro estúdio desse gênero. Vou procurar aqui. Agora já falando de uma maneira geral, assim, de animes fora Manchete, fora Locomotion e as outras vias que a gente arrumava pra conseguir esses animes, tirando aqui... O Yu Hakusho foi dublado na Audio News. Isso. Estúdio do Marco Ribeiro, que era o dublador do Yusuke mesmo. Já mais pra minha geração e assim, já... E pegando aí a sua, mas já chegando na adolescência, a gente tomava conhecimento de anime muito pelas revistinhas, né, cara? Que a gente comprava na banca, que era Anime Do, Herói. Exatamente. Só que mesmo você tendo todo esse conhecimento, é que nem você falou, era muito difícil. Tanto que, inclusive, a Comics, ela tinha uma pequena loja na Galeria do Rock. E foi ali que aconteceu o último OVA do Fatal Fury. É, o Fatal Fury começou bem, né, cara? Depois os OVAs de Fatal Fury ficaram meio zoados, né, cara? Cara, mas o cara viajou legal. O Fatal Fury é o do jogo, né? Isso. Inclusive passou na Manchete também. Se não me engano, passou só os dois primeiros. Vamos ver aqui. Mas tem o terceiro dublado. Eu tenho os três dublados. Eu não conheço. Vamos ver o anime aí. Eu não conheço mais na metade. assim, na verdade, é aquilo que nós estávamos falando desde o início, né? Apesar de você, a Manchete ser um grande precursor, que vocês mesmos conhecem bastante a Manchete, mas na época do Rodrigo, na minha época, na época do Naldo, que nem o Hugo citou, a revista Herói, tinha também aquela Animax, tinha Animedô, que era do Sérgio Peixoto, que aí que começou a Ultra Jovem. A Ultra Jovem foi a última, vai ser a última revista de anime e mangá que teve aqui com alguma serventia. Aí depois veio a internet e já quebrou tudo. Mas mesmo assim era muito difícil de você conseguir as coisas. Então, é daquele jeito, ou troca VHS, ou assiste na TV, ou olhava revistas, que as revistas passavam muito resumo. Tanto que a Herói depois tentou voltar com a Herói 2000, tentou pegar o sucesso de Dragon Ball. Ou seja, era só spoiler. Entendeu? É. Só se já não tinha spoiler, cara. Ela te apresentava o anime e fazia uma resenha sem revelar muita coisa de episódio por episódio, sabe? E ela não dava spoiler, ela te apresentava, era diferente. Eu lembro que nessa época, no início da internet discada no Brasil, não demorou muito e algumas pessoas, se eu não me engano, era você tinha que ter CNPJ, tinha que ser pessoa jurídica para poder solicitar a Telerj na época, né? É da Telerj? Solicitar a Telerj na época, uma linha de dados, e você conseguia fazer essa conexão mais rápida, né? Era o mais próximo de banda larga que a gente tinha. Então, algumas empresas ou pessoas que tinham CNPJ e solicitavam essa linha de dados conseguiam usar a internet com um pouco mais de velocidade. E eu lembro que eu adquiria anime comprando, gravado em VCD ainda, né, no CD normal, gravado em VCD, de uma galera que tinha essas linhas de dados e baixava, né, com uma qualidade muito ruim, velho, muito ruim. Nossa, mas pior do que isso, Thiago. Era imagem praticamente 3GP, cara. Era pouca coisa melhor do que uma imagem de um videozinho gravado no celular com uma câmera VGA, velho. Era, mas assim, você ficava animado, não, uma coisa inédita aqui no Brasil que você não tinha como conseguir de outra maneira. Você conseguia através dessa pirataria, né, entre aspas. E nessa época. Fala. Não, eu queria fazer um off-topic aqui rapidinho. Não. Vocês ouviram falar de Fuma no Kojiro? Conheço. Acho que já ouvi falar disso. Kojiro e os Guardiões do Universo. Exatamente. O pessoal, acho que da Fresh Star começou a pegar porque a corona. Por causa de que tinha os braços dos cavaleiros. Tinha Vega Epic, que eu ia falar. Apenas a primeira temporada, com 6 episódios. Um de cada vez. VHS. Sendo que esse último VHS lançado, que com 3 episódios 5 e 6, é uma lenda até nos torrentes atuais. Ninguém acha os últimos episódios dublados. Mas existe. Tinha VHS disso, era isso que eu ia falar, cara. Ele saiu depois de Cavaleiros do Zodíaco? Sim. Pô, era idêntico. O mangá você vê, ele vai fugir, cara, porque é igual, cara. Não, o traço, traço era idêntico, cara. O Shingo Araki, cara. É igual, cara. É o traço do Shingo Araki. Tiago, era Play Art que vendia isso aqui, cara? Eu tenho Flash Star, né? Eu tenho os DVD deles da Play Art. Não, agora vocês acham que esse explode a cabeça? Mas na nossa época, quem trabalhou muito com Cavaleiro de... era Flash Star. Mas se vocês acham que esse explode a cabeça, procurem Babel 2. Babel 2 esse também daí... é desenhado pelo Shingo Araki. É, mas esse não tem nada a ver com Kurumada, não. Não, é só desenhado pelo Shingo Araki. Eu ia fazer uma piada com a torre, mas deixa. Thiago, eu não sei se o Thiago lembra, mas o Naldo com certeza lembraria. Mas você lembra dos VHS, cara, que saíam, se eu não me engano, pela revista São Games? Fatal Fury saiu por lá. Exatamente. Fatal Fury 1 e 2. Por causa dessa revista. Samurai Shodown, lembra de Samurai Shodown também? Sim, passou na Manchete também. Saía esses VHS pela São Games, pela revista São Games, né, cara? Sim, afinada São Games. Foi lá que exatamente. Eu conheci o Fatal Fury. Então, voltando aí essa época aí que a gente começou, que a internet aqui no Brasil tava já no processo de se tornar banda larga, e ainda era, cara, olha que absurdo, ainda era uma velocidade assim, 100 kbps, 300 kbps, você assinava planos assim, cara, de 300 kbps. Eu lembro que o primeiro plano de internet que eu tive em casa, acho que foi 600 kbps, e eu ficava fascinado. E depois, e logo depois, assim, um ano e pouco depois, eu comecei a sentir inveja de quem tinha um mega. Olha só, velho, que absurdo. E quando eu tive essa internet de 600 kbps, eu começava a buscar coisas, aquelas coisas que eu tinha em revista, ou que algum amigo tinha falado, ou alguma coisa que eu tinha em VHS, eu comecei a buscar isso pela internet, né, cara? Então eu assisti muita coisa de Gundam pela internet, além de você conseguir através de uma VHS gravada aqui, uma VHS gravada aqui, né, e conhecer muita coisa pelos games que já tinham. Gundam, que quem não conhece, corre atrás, assiste, é muito bom. Pra sair um pouquinho do mainstream, né, cara? Olha, essa... eu não sou fã de Gundam, tá? Mas eu tenho o Wing. A série Wing eu acho bem bacaninha. E o mangá, depois do Wing, saiu um tal de G-Unit, que era os Gundams Gêmeos. Esse G-Unit é bem legal. Eu não lembro se o G-Unit tem anime. Mas é muito legal. O mangá foi publicado no Brasil. E se a minha memória não falha, foi o primeiro mangá da Panini aqui no Brasil. Ele ainda é espelhado. Cara, então, deixa eu só pontuar aqui as coisas da minha época, que quando eu pude já conseguir ter um acesso mais fácil, eu corri atrás e aconselho pra galera que quiser. Patrulha Espacial, vocês lembram dessa? O Space Battleship Yamato, cara, de isso, 74. E na página recentemente aí que vai ter um novo filme. Isso. Patrulha Estelar, cara, sensacional. Quem puder procurar isso aí não vai se arrepender. Doraemon, vocês lembram desse? Ah, o. Como é que era? Ah, não, esse daí é sucesso na França. Eu assisti lá quando tava viajando. Isso é sensacional. Burguês, safado. Isso é sensacional, o Gato Mágico lá. Isso é sensacional. Tem um, cara, que foi uma das primeiras coisas que eu assisti na minha vida, que era o Sazae-san, velho. Que é muito antigo isso, se vocês quiserem procurar. No Japão até hoje. Caraca, isso era muito sensacional. Uma das primeiras coisas que eu vi de japonês assim na vida. É City Hunter também, que era da minha época já de moleque. City Hunter, inclusive, tem uma adaptação com o Jack Chan, hein? Muito que legal. Dragon? Não é não, cara. Não é não. Ah, tem o Jack Chan vestido de Chun-Li, cara. Ah, caraca. Isso é que é bom, Thiago? Caralho, é de lá aquilo lá? É, City Hunter. Puta que pariu. Eu assisto o filme e recomendo. Vou ver se eu reassisto. Ó, o próprio Evangelion, que a gente já falou, né? One Piece, que é mainstream, mas... Né, quem não, mas quiser... não começou lá, cara. O que, cara? One Piece não começou lá, não, né? Não, cara, eu tô falando pra... Não começou onde? O One Piece de 99, cara. Eu sei, filha, não, mas da época de Naruto. A gente já saiu da Locomotion, meu filho. Não, One Piece, One Piece é de 99 e acabou de passar da metade da história. Caraca, Parabéns, cara, sério. Parabéns pro fã de One Piece, cara. One Piece fica um saco, cara. Eu tiro o chapéu pro fã de One Piece. O Thiago deve lembrar, cara, mas isso é muito antigo, isso é dos anos 80, cara. O Naldo que tinha que estar aqui pra falar isso. Vocês lembram de um anime chamado... É Hokuto no Ken, cara? Pô, oh, foi em do Norte? Putz, cara, isso era... isso era muito sensacional, cara. Eu tô falando, cara... É a versão japonesa do Mega Man. É Hokuto no Ken, cara. Procura aí por... Vixe, achei. North Star. Coisa assim. A estrela o punho da estrela do norte. Cara, o punho da estrela do norte. Punho. O punho, cara. Que esqueci o nome, ele era regido pela constelação de Ursa Maior. Pô, cara, isso era muito incrível, cara. Eu não falo, a molecada vai falar, né, isso é animeiro, assisti tudo da noite, eu não conheço o cara que era bom, cara. Pô, calma, o cara era regido por uma constelação? Oi? Olha a cópia do Cavaleiro do Zodíaco aí. Ô, oh, filha da... Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball que bebeu da fonte de Hokuto no Ken. Pô, Hokuto no Ken é lendário, cara. O Hokuto no Ken que deu essa onda aí pra Dragon Ball e Cavaleiros. No mesmo site que tem o Monster pra download, tem o Hokuto no Ken também, se alguém quiser. Pô, isso é demais, cara. O Ghost in the Shell que o Zé tava falando aí que conhecia, mas que provavelmente também nunca... nunca assistiu, procura Ghost in the Shell, cara. Inclusive vai ter uma adaptação cinematográfica dessa, desse. Vai ter uma adaptação merda. É, já vai. A gente sabe que vai ser bosta. Ghost in the Shell foi uma das inspirações para Matrix, sabia? Assim, todo mundo sabe. Inspirações não, né? Plágio, né? Você tá querendo dizer, né? Não, agora é plágio, né, cara? Não. Olha. Charuto, não. Isso não é plágio de Cavaleiro do Zodíaco. Mas... Sim, cara. Parabéns. Ó, joinha aqui. Cara, Matrix é muito copiado, velho. Matrix é uma... Eles pegaram um monte de coisa de referência. Cara, olha o absurdo que você tá falando, cara. O Matrix, eles pegaram mashup de muita coisa e fizeram Matrix. Você comparar Cavaleiro do Zodíaco com o Churato é você comparar Flamengo com Vasco. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. Só são anúncios. De iguais, eles só são anúncios. Como Flamengo e Vasco só são times de futebol, cara. Porque usava armadurinha. Fora isso, não tem nada a ver, cara. Opa, tem sim. Pois é, Ghost in the Shell, tirando a parte dos caras se conectarem com o computador, não tem nada a ver, cara. Não, por acaso, Ghost in the Shell, peraí. Vivemos uma ditadura dominada. Tá bom, cara, que se dane. Que se dane. Olha só. Mundo real? Vocês lembram? Vamos continuar. Responde. Vamos continuar. Eu quero resposta. Cara, Thiago, bota ele no mudo. Voltando à antiguidade aí, vocês lembram de Dr. Slump? Dr. Slump é do Akira Toriyama. Anterior era Dragon Ball. Vocês viram isso? Dr. Slump, ele fez uma participação em Dragon Ball Super, sabia? Cara, se vocês já não assistiram, assistam isso, cara. É mais uma daqueles que você que diz aí, fã de anime, sou animeiro, peguei o início do anime, conheço tudo, e não assistiu esse troço, vai assistir. A Conrad lançou quase metade da coleção do mangá. E agora a Panini anunciou que vai republicar a partir do número 1. Thiago, antes da Conrad e da JBC, tinha outra editora que publicava mangá no Brasil. Qual era, cara? Você lembra? A Globo. Não. Golpista. Não, era. Caraca, era nesse ato aí, entre Globo e qual é a editora? Ela tentou uma época. Mas eu não acho que era Escala, não, cara. Alguém vai dar. Que lançou Lobo Solitário. Vai não, vendo aí que. Lobo Solitário. Cara, eu lembro também que quando eu era moleque, assim, coisa do Japão, a primeira coisa que a gente assistia também. Que, inclusive, teve até uma. Virou um desenho, né? Um anime 3D aí, que foi Astro Boy, né? Eu não vi Astro Boy. Puta, eu assistia a última versão lá, que passava na TV. Filme. Era uma bosta. Eu assisti as últimas duas. Não, eu tô falando do filme, cara, do longa-metragem, animação lá. É, eu não cheguei a ver, não fiquei com medo de... Não vi. Eu fiquei com medo de ser ruim, cara, e não, pulei. Não, não tem medo, tenho certeza disso. Caraca, ainda bem. Ó, era de toda aí. É, eu acho que era Escala sim, cara. Ó, era Canel Talk, a revista Canel Talk. A Mitos lançou mangá, aí que nem falei, a Nova Sampa, que a Nova Sampa agora voltou, a Nova Sampa ela lançou o Lobo Solitário. Cara, vocês já pegaram também a época do Samurai X, né? Que é o Rurouni Kenshin, né? Não curto, cara. Tentei assistir, mas achava um saco. É, mas eu aposto que... Isso, o filme é uma bosta. Mas eu aposto que no Yasha você gosta, né? Puta, no Yasha é foda pra caralho. Viado! Eu chorei no último episódio, cara. Samurai X, cara. Oi? Chorei no último episódio de Samurai de no Yasha, feito uma criança. Yumiasha é a versão melhorada de Samurai X. É a versão que eles consertaram. É a versão boa. É a versão melhorada da sua mãe. Credo, gente. Pô, Yumiasha é foda, cara. Essas daí mesmo que eu citei. Animangá, teve Animangá, que publicava Ramameio. Outro anime foda. Um desenho de traveco, literalmente. Era nada, era uma maldição. Fala no seu cu. Cara, mas você vai questionar a cultura japonesa, cara. Os tentáculos e homens vestidos de mulher e... Sei lá, cara. Pô, cara, olha só. Falando nisso, eu lembro que na Locomotion passava, junto com o 12 Hunter Elves lá, que era o Caçadores de Elfas, aquele... Porra, você falou em maldição, cara. Eu lembrei daquele... Que era uma maldição também, que o cara... Tinha lá, recebia aquele Dark Schneider. Como é que é? É o Dark Zack Snyder. Caraca, velho. Olha só, velho. Espírito de fazer merda. Nossa, que tinha o reino de Metallicana lá, era tudo. O anime todo eram com nomes de bandas. Tinha o Bon Jovina, um dos caras que você ia. O cara ia combater lá, era o Bon Jovina, que era um dos melhores. Bastard, exatamente, Bastard, velho. Passava nessa época, esse troço era muito louco. Aí usava nomes de bandas, cara. Se eu não me engano, Bastard tem no AnimeTube. E é curtinho, cara. São 20. Acho que. Aquele site que eu já indiquei duas vezes. Pô, Bastard tinha muita referência à banda de rock, velho. Era pra tu ver, o reino era do Metallicana. Tinha. A história era muito, meio absurda, cara. São Bastard eram seis. São seis filmes. São seis ovas, né? São seis filmes. E aqui no Brasil, acho que saiu pela. Pela JBC, cara. Até o volume 27. Um negócio isso, assim. Isso. É que lá no Japão ainda não foi concluída a história. Rapaz. É, desde aquela época. O cara tá enrolando. Caralho. É, o cara. O autor tá enrolando mesmo. É o autor. Cara, você. Essa parada, esse anime que eu vou falar agora, ele passou. Ele é antigo, né? Ele é da década. Finalzinho de 60 e passou isso muito provavelmente quando vocês eram moleques, né? Eu já era. Acho que eu já era pai e ele tava sendo transmitido de novo. Que era o Gênio Maluco. Acho que o Gênio Maluco, você lembra do Gênio Maluco? Não. Mas se eu ver foto, eu posso dizer que eu conheço. Cara, que isso passava na Globo aí, cara. Acho que não tem 20 anos que isso passava na Globo. Eu tenho 23, cara. Ah, eu esqueci. Cara, eu nunca vi nada parecido com isso aqui. Cara, o Gênio Maluco que comia bolinho de arroz, que ele... Cara, que isso é muito sensacional. Procure... Eu vou fazer só uma proposta... Bolinho de carne. Eu vou fazer só uma proposta pra vocês. Assistam um episódio desse troço. Assistam um episódio, vocês vão virar fã disso, velho. Tem no YouTube, pra quem precisar, não tá baixado. Cara, o Drácula é muito tosco, cara. Não, o Dom Drácula é muito tosco. Não dá pra ver isso não. Não, não era. Não era bom, não. Era muito nunca bom. Mais revi. Mas era bom, cara. Eu nunca revi depois dos 10 anos. Mas eu achava bom. Ô, Rodrigo, só me lembra uma coisa que veio aqui na mente. Os caçadores de elfa, na verdade, o protagonista, pra ele caçar as elfas mesmo, ele tinha que arrancar a roupa delas, não era? Credo. Não, cara, que o Rodrigo fica assistindo quando era moleque. Olha que safado. Não era moleque, não, cara. Já não era mais moleque, não. Já tava ali saindo da adolescência. Fornicando já. Já tava um jovem adulto. Já. Não, o Caçadores de Elfas era o seguinte. Aconteceu alguma coisa com a Rainha Elfa Suprema que parece que a alma dela foi dividida em tantos pedaços e espalhadas entre elfos do reino dele lá. Só que era a alma dela, ela grudava na pele desses elfos, dessas elfas, como se fosse tatuagem. E nem sempre a tatuagem tava à mostra, né, cara? Então acontecia essa questão de ter que tirar a roupa de algumas delas para poder encontrar a tatuagem. Depois que você recolhia essas tatuagens, esses pedaços, para recompor a alma dessa rainha elfa, para ela poder reencarnar e se tornar rainha de novo e livrar a terra do mal. E lá, lá, lá, tinha uma parada dessa. Procure no Wikipedia, porra, no Google. Eu não sou Google, não. Vou estudar lá, porra. Mas era bem isso. Era. Por isso que era caçadores de elfas, né? Tinha elfas que tinha tatuagem no braço e tinha elfas que tinha tatuagem na bunda, cara. Era assim, era anime, né, cara? Vocês estão questionando anime, cara? Não, jamais. Japão, né? Fazer o quê, cara? Olha só, eu quero sugerir agora que a gente fale dos ovas, né, cara? Dos filmes, né, que a gente... Filmes mesmo, que nós, não... Nós, entre aspas, você, né? Não, cara, deixa eu... Que vocês... Que vocês recordam aí, por exemplo, o Thiago falou do filme do Fatal Fury. Teve o filme do Street Fighter também. Eu falo longa-metragem anime, assim, que vocês puderem puxar da memória e quiserem falar aí. Vocês. Falem aí, cara. Falem aí. Que era da época também, de 87. Eu vou ver se eu busco o nome. Mas ele era como se fosse um Jaspion para adulto. Eu assisti com um episódio só. É muito bom. Queria saber onde é que tá essa porcaria, mano. Deixa eu lembrar o nome, vamos falando aí. Jaspion para adulto, deixa eu ver aqui. Google, os longas podem falar pra qualquer longa aí? É. Começa o último. Olha só, longa do Naruto Shippuden. Se dá NASA. Olha só, o Hugo tá dando chilique aí, mas a gente acabou de passar pela fase das indicações dos animes antigos. Agora, depois, com essa indicação desses filmes antigos também, a gente vai começar a falar de alguma coisa mais recente. Por isso que eu tô falando, indiquem um filme, uma longa-metragem de animação mais antigo, de 99 para trás, e depois a gente entra nas coisas mais recentes. É que o apressadinho fica, eu quero falar logo do meu Narutinho, aí fica dando chilique aí. Não, esse sou eu. Então, ó, eu achei aqui, ó. O nome do anime é Gakuen Tokusou Hikaruon. Ele é como se fosse um Jaspion, um anime do Jaspion para adultos. Ele tem um episódio só. Pô, não tem português disso não, cara? Sete. Oi? Tem português o nome disso não? Cara, o japonês aí só tem um episódio e é legendado. Não é um episódio, né, cara? É filme, né? Não, é um OVA de 30 minutos. Caralho, então não é episódio, né, cara? É um OVA. Qual é o nome do bagulho? Tá dúvida. Tem que ser OVA? Tem que ser OVA longo animado? É, cara, deixa o Thiago falar. Fala de novo, Thiago. Gakuen Tokusou Hikaruon. O Hugo vai gostar que tem os braços para ele tudo que ele dará. Tá rolando uma festa nessa casa do Rodrigo aí, ó. Porra, isso era detetive escolar, Thiago. Pelo amor de Deus. Fiquei enrolando. É detetive escolar Hikaruon, velho. Você não lembra de nada, cara. Você passou no Brasil? Porra, isso é de 87, cara. Pelo amor de Deus. Era o Jasper de roupa preta. Deixa eu ver aqui. Ah, pelo que eu tô vendo aqui, é um anime. Procura aí, Detetive Escolar Hikaruon, velho. Pelo amor de Deus, cara. Puta, pior que é mesmo aqui, achei aqui. Detetive Escolar Hikaruon, tá certo. Pode falar então, eu quero falar. Pode falar do Estúdio Ghibli? Manda bala, fala aí. É anime longa-metragem. Claro que não, Thiago. Cara, o Thiago não conhece nada, velho. Eu sou especialista de anime. Não, eu sou especialista, não sabe nada. Não, senhor. Olha, é o único que tá do lado do Rodrigo, ele tá xingando. Todos os outros sabe que você nada. Falou aí, eu tô sentindo com você até agora. Sabe entendeu? De nada, inocente. A única coisa que eu não sabia é que tinha esse episódio dublado. Mas recomendo. Eu recomendo o Estúdio Ghibli, cara. Assista qualquer coisa do Estúdio Ghibli. Foi assinado pelo Hayao Miyazaki, isso que eu acho um absurdo. Vai lá. Eu quero falar. Ele fala assim, assista qualquer coisa do Estúdio Ghibli. Isso é muito genérico, cara. Você quer assistir? Puta, eu ia falar. Você quer assistir alguma coisa do Ghibli? Primeira coisa. Antes de você assistir qualquer coisa do Miyazaki ou qualquer coisa do Estúdio Ghibli, você assista o longa-metragem de animação japonesa, anime lá, o mais maldito de todos, que é o Túmulo dos Vagalumes. Depois que você vê esse troço e seu coração e sua alma forem despedaçados em 200 mil pedaços, você procura as outras coisas. Tonarino Totoro, que é meu vizinho Totoro. Você procura o Castelo Animado. Mas antes disso, você assiste o Túmulo dos Vagalumes, seu desgraçado. Pra você ver. Queria só indicar uma coisa. Assistam Sakura, que é muito melhor do que qualquer anime que foi indicado aqui. Caraca, olha só, velho. Eu quero falar. Assista Sakura, não, olha a só. A gente tá reclamando que você, só você fala. A gente não quer falar, porque esse assunto a gente não entende bosta nenhuma. Foi só você que assistiu nessa merda. Thiago, dá mudo nele, Thiago. Quando não tem resposta, ele manda dar mudo. Só pra ele aprender. Eu queria dizer que o Hikaruon aí, eu não tô achando dublado, não. Eu tô achando com fã dublagem. É bom. Thiago, que se lasque, Thiago. Que a gente não tá nem mais falando disso, cara. Você que tá insistindo. É, não vem me tirar, não. Foi que eu não conheço essa porra aí, não. Tá bom, Thiago. É essa merda aí. Tá bom, você tá dizendo aí. Você tá indicando aí o Jaspion Preto, né? O Jaspion pra adulto. Isso. Tá, coloquei pra baixar aqui o Túmulo dos Vagalumes, porque eu não tinha assistido esse. Olha só, eu vou passar rapidinho aqui, rapidinho. Vocês lembram de Trigun? Alguns falavam Trigun. A gente já disse, só você assistir esse canal. Perfect Gun. Não, cara, o Trigun passou até no Ota Crazy. O Trigun passou na Rede TV, cara. Olha não, só. Senhor. Passou no 21. Trigun. Eu tenho certeza que eu lembro dessa porra. Mano. Olha só, o que vale é uma conferência. Trigun, Perfect Blue, o Patrulho Estelar, que eu já falei, Páprica. Vocês viram Páprica? Ninguém nunca assistiu Páprica, né? Eu não assisti. Também passava na Play TV. assistam isso. Além do que a gente já fala aí, que é o Akira, o Totoro, as coisas mais mainstream, é Jinro. Alguém assistiu Jinro? Não. Porra, assistam Jinro, velho. Ghost in the Shell, que a gente já falou, que é a mais recente que eu assisti e desisti, porque realmente ficou um bagulho muito louco, era Fullmetal Alchemist, que já é da época de vocês. Ah, assistam Brotherhood, o primeiro é uma merda. É, o primeiro, cara, é porque ele vem em paralelo com o mangá e depois o mangá não tinha terminado. Então o mangá seguiu por um lado e o anime seguiu por outro. Então eles tiveram que fazer uma coisa diferente do mangá, por isso que existe muita... Podiam ter criado filler como qualquer anime normal. É, podiam ter... Bom, cagaram, né? É só enrolar, cara. Você vai esperar que os caras não caguem. É, então vamos, assim, Eu também quero recomendar Naruto. Muito bom. Caraca, velho, eu não acredito, agora, velho. Agora manda esse filho da puta tomar... Cara, eu não acredito, velho. É, agora que a gente já falou muito de coisa antiga, assim, não é regra, cara. Se vocês forem lembrando de um ou outro anime antigo que baterem na memória e vocês quiserem pontuar, vocês podem pontuar. Vamos começar a falar das coisas dos anos 2000 pra cá. Em 2000 vocês já sabiam falar, já se limpavam sozinhos, já tinha isso tudo, tava, né? Entrando, pô, esquecemos na escola. De falar de Pokémon, melhor anime. Tava entrando na escola. Falando nisso, falta 20 Pokémon pra mim fechar o meu Pokémon Go. Samurai Troopers, que era da mesma época. Época dos Cavaleiros e do Shurato. Tem Shimui, alguém assistiu? Não, esse não. Tem Shimui também, cara. Chorei no último episódio como se fosse uma criança, cara. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Você não lembra só pra dar agora, aquela aliviada. Como se fosse uma criança bicha, né? Eu lembro de um negócio que, tipo, até hoje, que o Rodrigo me cortou no começo, que foi um domingo, meio-dia, certinho, começou a passar Tenshimui na TV, e teve a cena da Ryoki, foi a Ryoki? Foi. Eu não lembro, era aquela de cabelo rosa e a de cabelo branco lá, tomando banho, maluco, e não censurou nada, cara. Não, era a Ryoki e aquela outra maluca de cabelo rosa, não a de cabelo roxo, aquela cientista lá, louca pra caralho. Ah, eu sei quem é, ela tava dela agora. Elas estavam tomando banho lá, as duas, aí não cortou nada, assim, ó. Feito na cara, domingo de meio-dia, cara, na Bandeirantes. Foi lá que eu vi que a Bandeirantes era o canal. Daí, mas eu já tava assistindo já. Daí não chorei. Você viu a Rioca brigando pelada nas termas? Eu não lembro disso. Sim, não lembro. Elas lutaram pelada nas termas. Aí, ó. E não cortava nada. Eu, pelo menos, eu não vi cortado nada. Tipo, quando eu assistia, não cortava nada. Passava direto. É, porque se cortasse, aí você não teria visto, né? Cara, olha só. Ninguém quer saber das brands de vocês, não, velho. Por favor. Vamos dizer os animes. Dos animes que você fala, gente. Vamos dizer as bons, caraca. Não, vocês não estão falando dos animes. Vocês estão falando das bons que vocês faziam vendo os animes, cara. Falando nisso, viu? Ah, quem nunca, né, cara? Quem nunca, né? Ficou, né, com os animes, foi lá procurar um hentai depois no Google, né? Sei lá, digita lá... Naruto só, hentai. Cara. Daí, que absurdo, cara. Que absurdo. Não é anime de verdade se não tiver uma versão hentai. É. Tem um dos Simpsons que é sensacional. Mas é melhor que o hentai, é só aquelas versões de paródia, que é muito bom também. É. Ô, cara, lá... não assistam os animes que o Rodrigo indicou, não. Procurem as versões hentai, são muito melhores. Versão hentai é bola, cara. A lenda do demônio lá que vocês assistiam, né? Esqueciam a história e ficavam no... melhor hentai, cara. Era foda, cara. Eu começava com a demônia metendo os tentáculos em tudo que podia naquela mina. Puta cara. E é muito louco, né, cara? Que tipo, é irmão com irmã. Cara, eu vi um hentai do X-Men Evolution uma vez, cara. Que era uma loucura, do Pietro com a Wanda, cara. Eu falava, maluco. Ah, não, isso não é hentai não. Isso se chama Supremos 3. Deve ser, cara. Eu falei, caralho. Caralho, velho, olha só. Vocês já estão desvirtuando a parada. Vocês iam falar de anime do... Vocês iam falar de anime do ano 2000, vocês já estão falando de bronha. Cara, eu não aguento não, velho. Desculpa, tá. Rodrigo, não é todo mundo aqui que tá velho, tá acabado. Alguém vai falar, vamos falar de One Punch Man? Cara, eu admito que ainda não assisti, vou esperar chegar do lado e eu assisto. A gente falou um monte de coisa rápida, apresentou um monte de bagulho e vocês estão enrolando aí. Fala dos bagulho aí que vocês tinham. Tava chorando, aí eu quero falar, que ninguém vê isso aí. E tá enrolando falando merda em vez de falar o anime que assiste, velho. Tá bom, vai lá, povo, fala alguma coisa. Fala, eu adorava Sakura Card Captors, cara. Muito maneiro. Puta, Sakura era muito bom, cara. Mas era outro desenho pra pedófilo, né, cara? Não, era muito errado aquele desenho. A menina tinha paixão pelo namorado gay do irmão. Tinha aquele professor que pegava a menina. E era uma pedófila, né? Porque, tipo, o irmão do irmão. O amigo do irmão dela era, tipo, bem mais velho, né, cara? E daí no final lá, tipo, no meio do anime pra frente, ele era um anjo, acho que era, né? Isso, Yui, da Lua. Isso, que era foda pra caralho. Daí ele tinha o Cerberus, que era foda. Puta, era foda pra caralho. Era do caralho aquele Cerberus lá, virava lá e. Daí tinha o romance, mas sem sacanagem. Tipo, eu não lembro como que terminou Sakura, cara. Eu sei lá, tipo... Eu lembro sei... que ela ficava com aquele outro menininho que também caçava as cartas. Que também caçava as cartas, que ele apareceu no meio. Isso, que ele apareceu no, na metade do exemplo. Isso, não era errado completamente. E as roupas que ela usava também, né, cara? É. Não tinha nenhuma roupa que fosse do joelho. Era Tomoyo que fazia. Falando em Sakura, só pra avisar, gente. Ela pegando as cartas. Isso. Ela devia fazer uma sex tape também, certeza. Só pra avisar, ó, Sakura é um dos animes agora que tá voltando. Já tá tendo uma nova série mangá. Não, mas tô de boa. Tô de boa com a série clássica. Não vou ver de novo. Tá bom lá, acabou bem. Outro anime, cara, vamos ver. Ô, cara, alguém Sailor assistiu? Moon? Não, Sailor Moon era muito chato, cara. Jesus, não, só as transformações bosta. Valiam, cara. Só as transformações. Puta, é mesmo, elas ficavam nuas, né? Pois é. Foram meados porque elas tinham 12, 13 anos. E outro anime é Digimon, né, cara? Que é o Pokémon Digimon, que vale, né? Digimon são campeões. Porra, eu adorava essa música da Angélica. Que Digimon. Ou oh, é mesmo, cara. A versão da Angélica é muito melhor que a outra, cara. É. Sensacional. Oh, mas teve um. Dos 5 Digimons que tiveram, eu assisti só os primeiros 4. De tão pouco fã que eu sou. Eu assisti só os primeiros 3. Larga a mão do. Eu parei no Tamers lá e. Ah, não. Ficou muito ruim. O quarto é foda, cara. Deixou de ser Digimon e eram os menininhos que se transformavam nos monstros. Era... Sim, não. Era muita loucura, cara. Tudo, mas Digimon. Né? Digimon era legal. Tinha a musiquinha lá, tinha a transformação que era foda pra caralho. E é melhor que Pokémon. É claro, os monstros lá falavam, não era só miau. Sim, era uma loucura do caralho. Eles evoluíam ali... o tempo todo, não evoluíam só uma vez e pronto, né? Ia, voltava, virava um negócio foda pra caralho, aquele metal Greymon lá, era foda. Mais não, foda o era o... Greymon, cara. Lembra? É, que era aquela evolução maldita lá, né? Pois é, cara. Aquele episódio muito foda. E também tinha os vilões bizarros. Puta, matei aula pra assistir aquela porra. Pô, tinha uns vilões também bizarros. Tinha aquele macaco que vivia cantando de bunda pra fora. Puta, outra vez aí que o Rodrigo vai me julgar. Cala a boca. Foi que eu chorei, foi quando... O Angemon derrotou aquele... Aquele demônio lá, cara. Olha só, velho. Que tava. Aparentemente morre, cara. É isso, cara. Que ele sacrificou lá, daí ele falou TK, não sei o que lá. Daí foi lá, todo mundo deu poder pra ele virou um anjo lá e deu soco no cara. Pois tipo, ele era o único Digimon que não tinha evoluído até então, cara. Isso, aí eu chorei pra caralho. Daí foi lá. Eu chorei quando eu vi que ele ainda tava vivo. É, daí ele voltou lá, daí caiu as penas lá. Ele falou, vai voltar. Que merda. Daí, outro anime. Monster Hunter, alguém assistiu? Claro, cara, rei do monstro, Monster Ranger. E que eles no final se uniam pra virar a Fênix, né? Cara, é muito... A única coisa legal dele era o jogo do PlayStation 1, que quando você podia pegar e invocar monstro, você podia colocar qualquer CD que saiu um monstro. Pois é. Inclusive, que nem o Rodrigo vai lembrar, mas existiam CDs da América Online. Ô, cara, eu tinha o jogo do Digimon que era mais ou menos assim. Você tinha um Digimon, mas ele evoluía pra qualquer outro Digimon nada a ver. Esse é o Digimon World. Cara, olha só, vocês acham que vocês estão viajando demais na conversa, não? Já tem quase 2 horas e vocês já estão entrando em jogo de Digimon, em Digimon não cacete. Não tem, não. Eu gostava daquele episódio do Monster Ranger com aquele do monstro de pedra lá, que ele tinha aquele canteiro lá de discos, lembra? Que aí, cara, não tinha muita nóia. Eles matam um monte de monstros lá e vira um monte de discos e ele começa a lamentar. Porra, agora eu vou ter que cuidar de ainda mais discos, porra. Caralho. Outro anime que era foda, que passava na sequência do Monster Hunter, que, tipo, eu pergunto assim, tipo, a maioria dos meus colegas não conhece, é Shinzo. Eu acho que esse eu não conheço. Ele, caramba, vinha na sequência. Na Globo também. É, ele era na sequência do Monster Hunter, cara. É tipo, eram os monstros que eles viravam, tipo, eles tinham ativo a evolução, e daí no meio do peito deles cabia espaço pra colocar uma carta, que tipo, quando você morria, você virava uma carta. Cara, eu lembro, eu tava querendo lembrar desse anime, eu não tava conseguindo lembrar o nome, muito foda. Daí os caras, você ali, pega que eles e coloca... absorver as cartas dos mestres pra isso. Avançar os lugares, né, cara? Muito maneiro. Isso, daí você virava mais forte lá, virava o pica lá. Eles tinham que proteger daí... uma única humana maldita, e na segunda temporada descobre que tem mais humanos, né, cara? Não, sim. Era uma loucura, cara. Eu lembro que era foda, tipo, eu lembro do episódio que eles morreram, acho que os dois morreram, e daí acho que deram poder pro de vermelho lá, ele virou um. É, e ele virou aquele monstrão que matou, né, o chefe. Eu lembro, era uma cidade aérea, né? Isso mesmo. Daí foi mó triste lá, não sei o quê. Mas eu, pro Rodrigo ficar feliz, eu não chorei disso aí. Ô, cara, eu achei denso quando a... Quem vai ficar feliz é o seu pai, que vai ficar feliz, você não chora nisso. Pô, eu achava tenso aquela parte que eles iam pro reino lá dos insetos, e tinha aquele cara que queria pegar a humana, cara. Seu pai é que chora no banho enquanto você vê o filho chorando com o anime, ele vai no banheiro chorar lá. Chorada, é um viado. Aí diz que caiu o shampoo nos olhos, porque o olho tá vermelho, que ele tava lá chorando, que o filho dele chora com o anime. Ele tava lá, onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Me tentou se afogar no chuveiro. Agora, um desenho que eu chorei do começo ao fim foi... Chrono Crusade. Esse eu não conheço, desculpa. Teve um mangá pela Panini. Isso, caralho. O Thiago é especialista mesmo, maluco, porque eu nem sabia essa porra. Eu só assisti o mangá, maluco, mas foi foda o final. A música de encerramento era foda pra caralho, tá aí? Ficar chorando lá. Rodrigo V, ele vai chorar até o último episódio, cara. Vai chorar que nem um cachorro, um gato, quando tá... Ô, cara, eu lembrei de outro anime legal, cara, que era do menininho. O pai dele virava uma placa de pedra e ele era tipo um policial do tempo, vocês lembram? Passava na Fox. O Detetive do Tempo. Pois é, cara, eu gostava desse anime. Fox, cara, eu curtia. Caralho. Esse, cara, era maneiro. Era tipo, viu, mano? Era tipo a noite de Dragon Ball do antigo, não era sério, era só pura zoeira. E quem... Qual que era o plot, a história do Buck, cara, que o Rodrigo falou mais cedo, que eu gostava, mas eu não lembro de nada. O Buck, eu lembro que ele tinha um bichinho esquisito lá no ombro dele, um rosa. Vilão tarado. E o vilão do anime era tarado no próprio Buck. Que explodia, cara. O bonequinho rosa explodia pra falar de Buck. Mas você quer saber de Buck? Procura no Google, porra. Não sou enciclopédia, não. Pois é, ele quer falar de animes, mas não quer explicar sobre os animes. Seu filho da puta, eu tô perguntando. Existiam guerreiros que protegiam o mundo. Só que um desses guerreiros, que era o mais forte, tava procurando sempre um herdeiro. Porque ele pensava que ele ia morrer, e sei lá que diabo que ele não era. E aí ele escolheu o Bucky pra ser o sucessor dele. Ah, é verdade. Eu não tô explicando nada pra ninguém não, velho. Eu tô relembrando e sugerindo animes antigos e coisas que valem a pena. Eu não vou contar a história de ninguém. Ô, quem mais aqui assistiu Yu-Gi-Oh? Todo mundo, Priyaki, cara. A tá lançando os DVDs. Ah, mas é caro, cara. Tem um site aqui que ele vende tudo os DVDs mais barato. Yu-Gi-Oh! Já era velho, já. Eu não assistia, não. Já era velho. Ah, Yu-Gi-Oh! Eu tinha os baralhos de carta, cara. Ah, eu tinha os primeiros 4 dentes. Tu é bicho, hein, Thiago? Tu era velho, tu era uma bicha velha, hein, Thiago? Nossa senhora, eu tive deck. Meu filho teve o deck desse troço, pô. Todo mundo, agora todo mundo, vamos falar dos desenhos, dos animes que importa. Yu-Gi-Oh! Hakusho, Dragon Ball Clássico. Dragon Ball Clássico, que é o que importa. É, Dragon Ball Z, cara. Se bem que Dragon Ball Z, eu acho que depois do Saga de Cell nem precisa falar muito, né? Vocês sabiam, pelo menos, que Dragon Ball começou a ser passado pelo SBT? Sim, tem até abertura diferente da Globo. Ah, tá. Ô, eu lembrava... Cara, eu lembrava que a Dragon Ball época começou a exibir o Dragon Ball Kai, cara. A dublagem era uma merda, mas assistia do mesmo jeito, cara. Cara, Dragon Ball começou pelo SBT e passava logo depois... Do Dragon Ball passava Fly. O Pequeno Guerreiro. Pô, busquem a musiquinha. Busquem a musiquinha do Fly. no SBT, no YouTube aí, que vocês vão ver o seu. Eu não vou cantar, eu não o vou Thiago, cantar. O Thiago vai cantar. Não vou cantar. Canta, Fly? Não, não vou cantar. O Fly que era o Goku, né, no outro serviço dele. Não, cara, não era, cara. Não, não era, não. É, o Goku, não ele era não. Que deu o Julius, cara, ele tinha dois empregos, né, e Dragon Ball. É, não, e não, era, não, era, não era igual, não, era o mesmo preset. Thiago, canta a música aí, Thiago. Não, não vou cantar. Canta, Pablo. Ó, se falando quiser, em Pablo, cara. Falando em Cavaleiros do Zodíaco aí. Oi? Falando em. Credo? Não, o que você falou aí, Hugo? Thiago, nunca. Canta a música de Cavaleiros do Zodíaco. Não, vou cantar. Thiago, nunca te pedi nada, velho. Canta a música do Fly aí. Não. Nunca pediu pra mutar ninguém antes, né? Canta a música do Fly. Fala, canta a música do Fly aí, Thiago. Não, pô, você não tá fazendo nada, cara. Eu tô fazendo de Wikipedia pros meninos. Eu vou até te ajudar, Thiago. Vou dar deixa. Você sempre canta a musiquinha, Thiago. A gente tá gravando. Lembra que você é? Dei mute em mim mesmo. Qual é a música, Pablo? Falando em Pablo, cara, teve um fã do... Nossa. Ai, caralho. Puta Eu sabia quando eu puxasse o início ele ia cantar, eu sabia, velho. Muito bom. Gente, é muito sensacional, final, cara. No final do Fly, o vilão da porra toda é o pai dele, tá? De nada. Olha, spoiler. Obrigado, hein? Não, podia ser pior, cara. No Mufum Battle Alchemist, o pai dos protagonistas é a porra da pedra filosofal que eles estavam procurando o tempo todo. Ah, vocês vão ficar dando spoiler agora. Eu tinha assistido, filha da puta. O Amarra morre no filme Esquadrão Suicida. Que morre, cara. Cara, isso aí é de outro podcast. Isso é outro podcast que é sensacional, a cena do Amarra. Isso vai pra outro podcast. É a sua mãe disfarçada. É isso que é o Amarra. Vocês vão continuar, gente, falando de anime? Vocês já estão desvirtuando a parada de novo. Não, eu comecei a rever aqui as imagens do Bucky. Eu não lembro por que eu gostava tanto, cara. Porque eu não tenho nenhuma lembrança. Eu sei que eu gostava pra caralho de Bucky, mas eu não tenho nenhuma lembrança dessa porra. Pô, sério que a gente vai terminar o podcast sem falar de Bleach? Eu só assisti um filme do Bleach, que eu também chorei no final. Que era muito tocante lá, o Memories of Nobody. Isso é muito foda, cara. Bleach, eu só lembro do álbum do Nirvana. Qual? Bleach, né? Bleach. É o primeiro álbum do Nirvana, Bleach. Não, não conheço. Só conheço o MTV Unplugged. Caraca. Tá, também mora no meio do mato aí. Sertanejo universitário, o galo acorda os outros cantando sertanejo universitário. Isso é verdade. 74 volumes. Mas a obra acabou no volume 48 e o anime não adaptou a última saga, que é a pior saga que teve. Obrigado de nada. A saga que termina assim com o cara prestes a dar o último golpe, do nada, pula 10 anos e foda-se, né? Exato. Ah, mas tá falando o quê, cara? Caverna do Dragão só faltou um episódio? E os caras saiu a HQ contando o final. Caraca, peraí. O Dragão pode falar porque ela foi produzida pela Toei. Então, peraí, Hugo, porque o outro aí já tá falando merda. O Caverna do Dragão, ele iam ser produzidos dois episódios contando o final. Era um episódio duplo. E depois disso, ia começar a nova temporada. Não só. Acabou a grana. Na verdade, mas ele não ia parar. Ô, Rodrigo, ia ser só um episódio mesmo. Eu li o roteiro. Era só de um mesmo. Não, era um episódio grande dividido em dois. Mas que tinha ligação com outros episódios que realmente saíram, que é Turminha que divide. Ele ia ser dividido em dois episódios. Um ia abordar a turma que foi por cima e outro ia abordar a turma que foi por baixo. Ele era muito grande. Ia ser um filme, mas foi dividido em dois episódios. Não, cara. O que aconteceu? Caraca, que teimoso. Você não era nem nascido quando passava isso, cara. Então, depois. Você tá pegando informação do Wikipedia, cara. Eu vivi o bagulho. Escuta, só escuta. Você então, viveu o bagulho, mas você não sabe mais que o Wikipedia. Então escuta. Ia ser um episódio final que virou um filme, porque era muito grande. E ele ia ser dividido em dois episódios. Só que o bagulho ficou muito grande, ficou muito caro, eles não tiveram como produzir. E na logo depois, você assistiu o vídeo de algum youtuber bosta que nasceu há 5 anos atrás e faz vídeo e acha que detém a informação correta, cara, do planeta. Eles iam começar uma nova temporada do Caverna do Dragão e não teve dinheiro, cara. Foi isso que aconteceu. Não ia, Caverna do Dragão não ia acabar por um episódio. Ah, não fizeram o último episódio. Não era. Os dois últimos episódios, o grande episódio final, que era um filme e foi transformado em dois últimos episódios, eles iam ser um gancho pro começo da nova temporada. Mas não teve grana. Não ia terminar o Caverna do Dragão. Agora. Não. Ninguém quer saber o que você tá falando, não. Da puta. Eu assisti o vídeo do cara. Eu não tô ouvindo. Botei aqui no mudo. Cara, foi claro, ele escreveu o roteiro do último episódio, só que quando ele terminou, a série já tinha sido cancelada, porque ela estava perdendo a audiência pra porra dos Smurfs. Estava ficando cara e ninguém queria produzir. Então é isso, a série foi cancelada antes do último episódio ser feito, mas o roteiro foi concluído sim. Foi tanto isso, eu vi na entrevista do Michael Reeves, que foi o filho da puta que escreveu esse episódio único. E por sinal, ele depois foi liberado em caixa, em Blu-rays, o pessoal narrando esse último roteiro, que era só de um único episódio. Ah, mas você simplesmente falou o que eu disse. A única diferença foi que não, eles... Não, porque o pessoal não queria continuar com essa merda. Não, eles queriam continuar com a sua mãe. Era o que eles queriam continuar. Queriam continuar com os Smurfs. Ah, mas isso aí é foda. Eu quero animação, filha da puta. Caguei pra essa bosta aí de narrando. Eu quero um episódio, filha da puta. Daqui a pouco alguém faz filme disso, cara. Fizeram filme de He-Man, cara. Vamos fazer um remake do filme do He-Man, cara. Daqui a pouco alguém vai botar mão nisso aí. Ah, mas eu quero o final do desenho, porra. Não quero o filme, eu quero o final do desenho. Ah, Dungeons & Dragons já virou uns 3 filmes. Foi inclusive com o Sean Always lá, as branquelas. Cara, mas aí é outra coisa. É outra coisa, cara. É outro bagulho. É o mesmo nome. Ah, o nome é uma franquia, pô. O nome é pra vender. Ah, é, Dungeons & Dragons não tem nada a ver com nada. Tá, voltamos aí os animes aí. Quem vai falar mais de anime antigos? Eles estão indo embora pra outro lado. Cavaleiro do Zodíaco. Tá. Cavaleiros do Zodíaco, a gente já tem um programa só com Cavaleiros do Zodíaco. O problema de Cavaleiros do Zodíaco é o eco. O problema do Cavaleiros do Zodíaco é existir, que é muito ruim. Ih, alguém vai ficar bom. O problema do Cavaleiros do Zodíaco é quando alguém fala isso, uma coisa, todo mundo fala: o quê? É isso? Quê? É isso? Alguém... Por isso mesmo que eu falei, o problema é o eco. Esse eco era foda. O eco era foda, cara. Assim, tinha 3 episódios de luta e a luta em si só acontecia no último episódio. Cavaleiros do Zodíaco era sempre a mesma coisa. Era sempre a mesma coisa, cara. O Seiya ficava ferradão, a Saori tava lá sendo morta e tinha que resgatar a Saori. E chegava no final, tocava aquela música. Sexto sentido, salva sétimo sentido, salva todo mundo. Acabou. E quando o Seiya não pegou ninguém. Quando o Chaka morreu, eu chorei, cara. Cara, não acredito, velho. Inicialmente, o Kurumada tinha ideia só pra fazer até o final das 12 casas. É, realmente. Mas daí ele viu o dinheiro entrando. Na verdade, lá no Japão, é dois quesitos. Uma que é realmente o dinheiro entrando, e a outra é que a editora pressiona. Pô, por que você acha que Dragon Ball foi além da saga de Frieza, hein? Pressão então, da editora. Foi, é pressão da editora. Quando tá fazendo muito sucesso, a editora pressiona, tá? Tanto que então, esse Dragon Ball Z, ele é... Isso aí, ó, Z é a última letra. Eles queriam dizer, esse é o fim. Depois disso, então, acabou. Só que, na verdade, o mangá não tem no Z, tá? O mangá é Dragon Ball do início ao fim. É, exato. Dragon Ball, dá pra colocar Z1. Dá pra colocar Z1, Z2, Z3. GT, AF, Super. Que nem aquele jogo do Final Fantasy, sabe? Final Fantasy X. Daí a gente não quer lançar o 11, vamos lançar o 10-2. Então chega, né? Não. Você saiu... Naruto. Zé. Eu quero falar de Naruto, que é muito bom que tá concluindo. Podemos encerrar, né? O problema... Boa noite a todos. O Naruto tem um filho com o Sasuke, os dois vivem felizes pra sempre se corneando. A música... Não, é sério, quando o Gai morre eu chorei também, cara. Foi... foda, cara. Tem um MV muito foda do Guy. Thiago, obrigado por tudo, Thiago. Pode encerrar, tá? Zé, sério, uma pergunta, cara. Aquela menininha chata do cabelo rosa, ela ficou com quem no final? Com o Sasuke. Eu não sei, porque eu não assisti. A Sakura ficou com o Sasuke. Um Zasuke, eu acho que merda. ficou com ele. Tipo, ele daí o filho dele vira rebeldinho do Naruto, fica rebeldinho, vai treinar com o Sasuke. Daí o filho dele quer ser o foda, porque ele tem 8 anos e sabe usar o Haikiri e o Rasengan. Só que o Itachi com essa idade já era da Ambo, já era foda. Foda-se, o desenho devia chamar Itachi. Pois bom, é, colocaram o de muito teatro, obrigado, de nada, até a próxima. Galera, é nóis. Então, está encerrada. Eu lembro de Tenshimuyo. Eu não sei se vocês assistiram Tenshimuyo. Eu lembro de vocês estão indo pro Band Kids. Não, espera, filha da puta, deixa eu falar. Pera aí, cara, pera aí. Porque eu lembro de uma cena de meio-dia. Filha da puta. Pera aí, já teve tempo pra pontuar. Cara, eu tô pontuando a Locomotion ainda. Cara, esse dos tá fazendo um monólogo. Hadouken, Panic Boom! Tá, muita gente vai conhecer ele por... Ninguém conhece. Muita gente vai conhecê-lo pelo nome em inglês, quem mas... Conhece? Fala aí nos comentários que conhece. Caralho, velho. Por favor. Tem um comentário aqui, quer que eu leia? Thiago, bota no mudo aí, Thiago, vai. Bota... Ô, sério, ah, comentário ao vivo. Tem comentário? Tem. O povo areia disse, Rodrigo, estou pelado agora. Um aviso de utilidade pública, ó. Um candidato a vereador chamado... Tá transmitindo todos os episódios de Dragon Ball Z online no Facebook. Não, obrigado. Pois é, cara, eu assisto. Ah, Zé, que se dane, Zé. Pô, tô falando um bagulho aqui. Filha da puta, só é ao vivo, vai dar merda isso aí no meio do set. Rodrigo, pra quem não sabe, ele grava pelado na cadeira, o saco fica caído pra baixo, o cachorro vem lamber. Ô, deixa eu lembrar de... Ele só lambe quando eu passo Nutella. O mute no Rodrigo. Eu queria agradecer. Eu queria saber como é que você tirou o seu mute. É, olha só. Pera aí. Deixa eu continuar falando aqui. Então, cara, isso é eu que tô mutando aqui, velho. Deixa de ser burro. Cara, vocês são burros mesmo, velho. Vocês não sabem usar o celular, não, velho? Olha só. Eu tô no PC. Não, pô, é porque tá movimentado aqui. Quando eu preciso responder alguém, eu boto no mudo aqui pro som não sair aí no fundo. ここまで言わなくても